minha luz. Trago saber, trago o que anseio, deixo nascer. Traga minha luz, trago saber, trago o que anseio, deixo nascer. Traga minha luz, trago saber, trago o que anseio.